Essa é a Kátia Guima, pintou felicidade e pintou felicidade porque agora finalmente ela já tá aqui, Luciano Pepe tá ali já afinando o violão. Deixa ele afinar, é bom que fica de sobe som enquanto ele afina. Eu já vou falar um pouquinho dela aqui, né? A Kátia Guima, todo mundo conhece, mas é bom lembrar que ela começou sua carreira em 1990. Ela já passou por diversas bandas importantes aí do Axé Music, Banda Futuca, Banda Patrulha, tem essa carreira solo maravilhosa, autora de diversos sucessos do Axé Music, mais de 30 anos de carreira e é sim a voz que representa a música baiana, o Axé Music, e agora ao vivo aqui no estúdio da UESB FM. Boa tarde, Kátia Guima, que prazer. Boa tarde, prazer todo meu, é sempre uma alegria estar aqui com você. Pois é, astral. Você já eu já soube que você chamou o Pepe aí no ar. Não foi porque é o seguinte, ele já tava explica aqui. Aí, explica aí. Eu tenho uma fobia de do cantor não aparecer e eu ficar anunciando e o cara não. E já tem duas vezes que esse rapaz promete vir e não vem. Mas ele não vem por motivos de força maior, né? A última vez eu tava com a boca aberta. Pois é, aí eu fiquei olhando assim, falei, cadê o cara, velho? Que o cara é grandão, não tô vendo. Aí eu falei, vai ver que ele não vem, mas ele tava ali. Tava. Boa tarde, meu jovem. Boa tarde, querido. Foi bem na hora que um dente avisou assim, ei, volta lá pra dentista, porque vai dar B.O. Não vamos brincar, que dor de dente, dor no rim, no... Deus me livre, não tem igual, não. Então aí cálculo renal, eu tive já. Eu também. Ah, é horrível. Inclusive, vamos beber água, viu? Vamos. É verdade. Pelo menos água não falta, que tem bastante água pra beber. Mas, Kátia, que legal, cara. Você é de Vitória da Conquista, né? Sou. Muita gente não sabe. É? Pois é, meu, que coisa. Meus pais, inclusive, quando eu me mudei daqui, eu tinha 15 anos. E eu fui pra Salvador. E eu vinha sempre. Meus filhos, quando criança, que hoje não sou mais criança, eles passavam todas as férias aqui em Conquista com os avós, né? Com meu pai e minha mãe, eles adoravam. Então eu vinha sempre para ver os meus pais, ver minha família, eu tenho uma família grande aqui. Primo que não acaba mais, graças a Deus, amo todos, tios, primos, é uma família maravilhosa. E eu vinha sempre aqui, mas eu sou daqui. Aí fui pra Conquista, de lá morei algum tempo em Goiânia e voltei pra Conquista. Que o bom filho a casa torna. Cara, e assim, eu sou seu fã, né? Aí obrigada. Um dia eu tava, não tem muito tempo não, tava na pracinha do Gil e tava ali esperando. Acho que eu tava comendo uma acarajé ali, né? Tem uma acarajé. Adoro acarajé, meu tio. Adoro. Aproximou a pessoa assim, né? Que era você, né? Mas eu falei, será que é ela, cara? Aí eu fiquei, tá parecendo aquela cantora Kátia Guima. E era você, só que eu fiquei intimidado de chegar e falar, você que é a Kátia. Mas depois eu percebi que era você. Mas então você anda sempre por aqui em Vitória da Conquista, não anuncia que vem, do nada você aparece. Não, agora eu moro aqui há 8 anos. Você tá morando aqui? Há 8 anos. Desinformado, não sabia que você tava morando aqui. Não, pois é, é o que eu tô falando, eu vinha sempre ver meus pais, e aí o bom filho a casa torna, resultou que eu tive a... não foi nem uma escolha minha, foi escolha... O meu marido, ele teve uma proposta de trabalho, né? E aí, essa proposta era para um lugar. Quando ele foi para a reunião, ele chegou em casa e falou, você não vai acreditar para onde é. Era Kátia. Vitória da Conquista, eu quase endoidei. Agora eu estou atualizando as configurações de formação. Kátia Guima está. Mas tem muita gente que não sabe mesmo, não se preocupe, pois não. É, cara, eu não ando assim anunciando as quatro ventas, não, porque não. Por falta de oportunidade. Agora todo mundo está sabendo. É porque, na verdade, o artista, ele mora. A gente tem a casa da gente, mas a gente vive no mundo, né? A gente mora no mundo. Eu costumo dizer que aí, agora, um pouco, agora menos, mas eu passei a minha vida inteira morando num avião e num hotel. E que chique, né? Não é? A gente fala assim, que chique, mas na verdade não é também. Não, né? É estressante tanto, não. Isso, né? Isso, é bem cansativo, você sente muita falta da sua casa, dos seus momentos, você tem poucos. Então hoje eu optei a essa altura do campeonato, eu fiz uma opção de cantar aquilo que me faz bem, cantar quando quero, como quero. Então eu recebo propostas, tem as que a gente quer, as que a gente não quer, né, Pê? A gente dá uma filtrada. E esse verão foi muito bom aqui em Conquista, a gente trabalhou bastante, continuamos trabalhando. Amanhã tem show, né, lá no, na Vila dos Anjos, que é a Lavagem do Movimento Axé. Samba do Ale vai começar e eu encerro tocando. É, a partir das 14 horas lá, mas eles começam, esse samba da Lé é massa, viu? Eu adoro samba. Roda de samba é comigo mesmo. É uma tendência forte aqui em Vitória da Conquista. Você percebeu isso, né? É, tem Quintas do Samba também, que eu vou numa pança pra ver Quintas do Samba, juro. É. Tomar uma cerveja gelada e ficar curtindo. Você canta samba também? Não? É canto, sua praia? Não, repare, né? eu canto o que eu tiver vontade de cantar. Então, eu já fiz show de MPB, já trabalhei com o sertanejo em Goiânia. Porque na época que eu me mudei pra Goiânia, hoje não. Hoje todo mundo, meu filho mora lá, o Hugo Guima. E ele que é cantor, que é músico, ele tem um estúdio lá. E, então ele tem família lá, ele casou, tem uma netinha minha, que é 4 anos, vai fazer amanhã, coisas lindas da vovó. E hoje ele canta axé, canta samba, ele é de uma banda de samba, ele tem uma banda de samba, tem uma banda de axé. Nossa. Quando eu fui pra lá, era só sertanejo. Lá eles eram bem bairristas, né? Ó, veja bem, se eu já tenho 8 anos que tô aqui e me morei 8 lá, então tem um tempo, né? Com certeza. Então eu terminei que ele foi a proposta que eu recebi e a gente fez um trabalho. Inclusive gravei um CD de música sertaneja. Olha, é um sertanejo bem inovado, não é o raiz, não. Mas nos shows a gente sempre cantava as raízes. Apesar de que no meu CD tem uma música, né? Tem bem raiz, tem Boate Azul. É. Doente de amor. Ô, Kátia, procurei remédio na vida noturna. Eu adoro essa música, a gravação ficou muito boa. Você canta ela aqui? Olha só, todo mundo não, mas eu entrevisto muito artista, eu cansei de ouvir a mesma resposta, né? Você começou como? Comecei na igreja, cantando na igreja. Então você não vai também ouvir foi a mesma resposta, não. Como não. É que você se descobriu? Me deram um pontapé e eu caí em cima de um trio elétrico. Quem foi esse santo pontapé? Menino, que você não acredita. Eu já tinha feito algumas coisas com Banda Nascente, tiveram alguns projetos que eu fazia, né? Banda Pique, que era um bloco Pique. Eu lembro. Salvador. Você lembra do Banda? Eu fazia Banda Pique. Então, assim, eram coisas mais assim, eram coisas. Não era uma carreira como a que eu terminei seguindo. E um dia, uma pessoa falou pra mim, olha, um amigo falou pra mim, tem um pessoal da banda, o Bloco Futuca, que é o bloco novo que vai sair, que tá, a cantora saiu, teve problema, e eles estão procurando uma cantora. Eu digo, ó, nem inventa. Não inventa não, pelo amor de Deus. Que eu não quero fazer carreira. Eu não queria mesmo, não era a minha pretensão. É só porque a gente não quer, acontece. Normalmente olha, é assim, tanta né? Tanta gente que se esforça, né? Não pois consegue, é, você... Mas o menino é um dom, e falou, não, você vai, hoje é meu aniversário, você vai me dar de presente, isso que terminou, que eu fui. E quando chegou lá, fiz o teste, ainda levei minha irmã, Nétia, que até hoje trabalha comigo, como back vocal, e passei, fiquei. Aí comecei no Bloco Futuca, depois nós saímos, a mesma formação, fez a banda Patrulha, a mesma formação da banda que era Futuca, né? Teve um desentendimentozinho com o Bloco, e a gente resolveu sair e montamos nós, eu com Leco Maia e toda a galera, a Banda Patrulha. Banda Patrulha foi um sucesso, a Banda Patrulha é que tem Crina Negra. Ui, ui, ui, ai, ai, ai, uma louca gemedeira, ui, ui, ai, ai, ai, ai, ai. Pois é, que a gente também pode cantar um pedaço. Poxa, daqui a pouco. Você manda. Ah, aqui quem manda é você. Tô ansioso, acho que todo mundo já tá ansioso pra que você cante e Pepe toque e depois é, a gente conversa mais. Vamos cantar. E foi assim que Kátia Guima nasceu. Aí eu fui, imagina, gente. E esse nome é o seu nome? É Guimarães. Meu nome é Kátia Andrade Guimarães. Hoje só pra Varjão. Mas o Guima vem de Guimarães. Aí meu pai tá pitaca de lá, outro pitaca. Bota 2 M's, fica mais chique, então bota 2 M's, e aí vai. E terminou. Foi tudo assim, corrido, Kátia, correndo. Você é super extrovertida, assim. Graças a Deus. Né? E a gente tem uma visão do Conquistense, não sei se é por causa do clima frio, né? Meio parecendo aquele pessoal do sul, um pessoal que, eu acho, né, que eu sou forasteiro. Pra você fazer amizade, pro cara, é um pouco difícil. Eu achava que você era de Salvador por causa desse seu jeito, assim, super. Né? Mas isso é o quê? Da sua família, né? Não tem nada a ver com a terra, não. É meu mesmo. E veja bem, eu sou suspeita pra falar. Porque eu, como você mesmo está dizendo, eu sou uma pessoa muito feliz, eu sou uma pessoa. Então, eu, com 30 anos de carreira, gente, quase, eu tenho. Faz as contas aí, 90. 90, 2025, mais de 30. 35, né? De carreira, eu parei de carreira, eu comecei em 1990 como carreira, com a banda. O Axé tá fazendo 40 anos e você exatamente, tem 35 de carreira. Exato. Então você fundou esse negócio, né? O Axé de fralda, né? Peguei o Axé de fralda, né? É, exatamente. Ela tinha 7 anos de idade. Eu ia dizer isso, acontece que eu tinha uns 6 anos, é precoce. Gilmara, lembra da Gilmara Baby? Sim, sim. Cadê Gilmara Baby, gente? São Paulo. Você não conheceu Gilmara Baby? Eu conheci não, Gilmara, né? Não, acho que não. Ela não. Era uma criança que subia nos trios, né? Ah, que lindo. Logo e, Baby. Eu lembro. Se fosse comigo, ia subir também. Não, e quando chegava o momento dela sair pra dar vez pra. Ela chorava. Não queria, não. Não, queria não era. Eu lembro dessa cena. Tinha um projeto Gilmara aqui Baby. Que eu participei, que eu trabalhava na clube, era o outro é lado Ferraz, do muro. É. Né? E aí tinha um projeto, era nos bairros e tal. Aí vários. Hoje aí ela deve ser uma mulher, né? É, eu vi, na, acho que na TV uma imagem dela. Ela trabalha, não sei hoje, num programa do SBT. Olha aí. Você lembra daqueles programas do Silvio Santos que a pessoa cantava um pedaço da música e parava? Lembro, qual é a música? Ela é uma dessas qual cantoras agora. Qual é a música da Laerte? É, de Laerte mesmo. Olha aí. Sim, é qual é a música da Laerte? Esse tipo de programa continuou e recente sim, antes de pandemia, aí era ela. Ela era uma. Começou a Gilmara Ferraz. Você vê, tá no meio, no né? Meio, tá, é. Quer dizer, tá nela. Tá no sangue, então. Tu. O papo tá bom e tal, mas vamos cantar? Que você quer? Ô, gente, quem manda é você. Fala. Vamos cantar então Crina Negra, que a gente tava falando, que foi quando eu fui pra banda Patrulha, nós gravamos essa música, que foi um presente de Amelinha, porque foi pra Amelinha, eu também, amo a Amelinha, foi pra Amelinha, só que não deu pra entrar no disco dela, e aí eles mandaram pra gente, né, a gravadora. E a gente gravou e assim foi um sucesso, quer ver? Meu cavalo é forte, faz mil léguas sem cansar. Na batida do chicote, num galope à beira-mar. Meu cavalo alazão, saiu no clarão da lua. Meu famoso garanhão, cavalgando toda nua. Eu sou cavaleira, sou mulher guerreira. Em cima do crina negra, me dá uma tremenda sentada. Suadeira que me faz arrepiar. Uma louca gemedeira, ui, ui, ui, ai, ai, ai, ai. Ui, ui, ui, ai, ai, ai. Louca gemedeira, ui, ui, ui, ai, ai, ai, ai, ui, ui, ui, ai, ai, ai, uma louca gemedeira, ui, ui, ui, ai, ai, ai, ai. Gente, cantar essa música sentada não é fácil, não, haja diafragma, viu? É que um dia vai ter que ser. Aí você tá. Descementou. Não, foi isso, não, se mas é a respiração, sabia? Porque o cantor, eu no caso, não sei se todos, mas a minha facilidade pra cantar. A minha respiração é pelo diafragma. Eu só faço a respiração certo, intercostal, né? Diafragmática, que é o que você faz. Eu não respiro pelo pulmão nunca. Então, como eu já me habituei, aí o diafragma, quando você senta, ele comprime. Uhum. Entendeu? Quando isso. Você tá em pé, não. Aí você deve, você faz a música precisando respirar e cadê a respiração? É verdade. E eu tava vendo, às vezes, eu acompanho outros radialistas, homens, mulheres de outras áreas, eu gosto de ver, né? E tem uma, eu não sei o nome, de uma locutora, e eu percebo isso, que ela faz o programa de rádio, eu tô aqui, ela faz em pé. Eu acho que é isso, né? A locução fica melhor, né? Agora, eu queria ressaltar um ponto que eu ia falar e terminei não falando. Você falando assim, as pessoas... Eu, graças a Deus, aqui em Conquista também, as pessoas são muito bacanas comigo, sabe? A receptividade que eu tenho aqui é muito boa. Então, eu não sei, por ser artista, eu não sinto essa coisa assim de achar que as pessoas aqui são fechadas. Não, pelo contrário, nos shows é em pé. Mas é porque é você explosão. É Kátia Guima, velho. Você acha? Mas é isso que eu tô falando. Eu gosto do conquistense, porque minha vida foi aqui, né? Assim, minha vida é pautada em Conquista. Então, eu gosto muito do conquistense. E Salvador, quando você chega lá, a galera te reconhece na rua? Sim. Tira uma foto aqui porque, e tal. Porque aqui em Conquista também. Ó, em Salvador, agora que eu tava comprando um vestido, que vocês vão ver na TV Bahia, não sei, no, quem tem Globoplay, pode ver, vai ser dia 24. E foi muito bacana esse encontro, muito bacana mesmo. O Tatal, Sara Jane, Ricardo Chaves, Chechel, este embalada, Márcia Freire, Serginho Pimenta, foi um negócio assim, fantástico. Serginho, da pimenta nativa. Isso, daquela época. Então, assim, o que eles, fizeram? Eles quiseram pessoas que têm raiz daquela época, sabe? Então, eles fizeram a terceira edição da TV Bahia de Vai, passar que dia? 24, dia 24 de fevereiro agora. É um especial dos 40 anos, né? É o especial dos 40 anos. Então, ser agora na Globo, quem tem? Globoplay. Não é no sinal assistir. Aberto, não, né? Não, porque passa lá, né? Ah, tá. Aí eu não sei, deve ser aberto, acho não? Que, eu acho que sim. Acho que sim. Vamos pesquisar, a gente anuncia aqui. E também, às vezes, eles deixam, depois colocam, assim, se não for no dia ao vivo, né? Quando tá passando ali nós mesmo. Vamos assistir. Que foi gravado. Eu gravei ontem, inclusive. Cheguei hoje, só fiz tomar um banho e vou mandar pra cá. Eu vi você me mostrando o vídeo lá. Tava o Ricardo Chaves, você, Márcia Freire. Muito bom, muito bom. Aí cada um falou um pouco da sua trajetória, cantou as músicas que fizeram parte dessa trajetória. E falamos muito sobre o axé naquela época, né? Que era um axé raiz desde quando começou. Então, foi muito bom, foi muito bom. Muito legal. A gente vai falar daqui a pouco sobre essa questão do axé, não sei, tem como você... 40 anos. Pode cantar mais outra música? Quantas você quiser. O que você vai fazer agora, Pê? Essa aqui foi a música que eu... gravei no meu primeiro CD solo pela Sony Music, quando eu comecei minha carreira solo, que é Girar o Mundo, que fez sucesso. As pessoas gostavam muito dessa música na época. Foi em 98 isso. Aí ela faz assim: pode até girar o mundo, me esquecer não vai, nem por um segundo. Chega desse vai e vem, eu sei que é meu bem, sempre vai voltar. Quantas noites fiquei acordada esperando você, amor. Quantas vezes em suas mentiras você me fez crer. Mas quem ama perdoa assim, e quero você pra mim. Do fundo do meu coração sou tua. Mil recados deixei no teu celular. Ficar sem você, meu amor, não dá. Meu coração tá batendo é pra te ver. Nada no mundo vai nos separar. Quero comigo, meu bem, fui flechada pelo verdadeiro amor. Pode até girar o mundo. E aí vai, e aí gira o mundo e fica desse jeitinho. Meu Deus, muito bom. É uma beleza, né? Mas esses 40 anos assim do axé, de todos os pilares, os marcos, né, que esse movimento trouxe, eu acho que o mais importante foi ter quebrado essa barreira que existia, que nas rádios, por exemplo, Eixo Rio-São Paulo, para uma música aqui de Salvador, da Bahia, chegar para tocar numa rádio, era muito difícil, né? E aí quando surge o movimento, começa... extrapolar essas barreiras, as rádios aqui começam a passar muita música e aí o eixo, né, que a gente fala, o Rio-São Paulo, enxerga isso. Mas aconteceu isso em Goiânia, quando eu me mudei pra lá. Como é que foi quando você vivenciou isso aí? Porque, e os artistas? Tanto que eu fui pra lá, agora eles são maravilhosos, super simpáticos. Tem uma dupla chamada Carlos e Jader que me abraçou, porque eles são loucos por minha razão de viver. Como eu digo ao meu coração. Então eles adoram essa música. Já acompanhavam Kátia Guimas. E é uma dupla goiana. É uma dupla de lá, de Goiânia. Eu morei 8 anos lá. E eles, assim, nossa, a gente fez tudo o que eles faziam, eles me chamavam, fazer participação, tudo. E eu cantava essa música ao invés de cantar, porque eu fiz um CD sertanejo, como eu falei, mas as pessoas não cantavam. Axé não entrava. Ninguém dava, sabe? E outra... Não conheciam, não gostavam. E vou dizer mais, existiu... Assim? Não, é bairrismo mesmo. Não vejo o goiano como preconceituoso de forma alguma. Eu vejo o goiano bairrista. Então, eles são muito assim, eles gostam daquilo. Inclusive, eu tive um pouco de dificuldade também, imagina. Eu que nunca tinha tido dificuldade com nada, tive um pouquinho porque sou baiana. Então, assim, eles são bairristas mesmo, né? Então, são fechados em relação a isso. Mas hoje já tá meu filho, o Guguima, que mora lá, canta, como eu falei. Tem uma banda de axé, tem uma banda de samba. E ele canta todo final de semana 3-4 shows por final de semana. Então isso você atribui também a essa questão do movimento ou não teve nada a ver? Sim, eu atribuo, sabe, que eu, sinceramente, eu acho que as coisas, elas, existe uma evolução de tudo. Nada fica parado, nada fica estagnado no mundo, né? Uhum. Então nada vai ficar do mesmo jeito, vai ter, o mundo é cíclico, a vida é cíclica, o mundo é redondo, ele roda, ele gira, a vida é cíclica, então tudo, esse movimento da vida, do mundo, faz com que as coisas mudem também, né? Agora, a receptividade, as pessoas que enfrentam outros tipos de problemas, assim, em relação a isso, porque não tem como ficar a mesma coisa a vida inteira, não vai ter, e assim como no axé, como no sertanejo, o sertanejo, como eu tava falando com você antes, a gente tava batendo um papo bacana aqui também, antes da entrevista, o sertanejo hoje, antigamente era raiz, depois o contemporâneo, depois entrou o sertanejo universitário. Isso. Né? Então você vê as etapas evolutivas. O não axé, tem como ficar. O axé também teve. Isso, mas o sertanejo, o axé também. Hoje eu faço meu show com músicas dos anos 80 e 90 que a gente intitulou, né, entre aspas, de axé das antigas. Tanto o programa que eu fiz foi axé das antigas, que são axés antigos, né? Porque existe o axé novo também. Ivete fez uma música nova agora, muito bacana. Então é muito legal a música que ela fez. Você gostou, Pê? Uma versão, assim, uma música. Você viu? O homem bateu em minha porta. Simples, né? Parece uma. Eu pulava corda com essa música. Pois é. Só que ela fez um. Ela uma adaptou. Releitura de uma. É, ela adaptou. Então, é popular. Isso. As coisas vão acontecer. Isso eu achei novo. É novo. Agora, eu tava conversando com você fora do ar aqui, que eu não sei reproduzir o que ele falou, mas eu vi uma repercussão do Netinho, né? Falando, tecendo altas críticas em relação ao tipo de música que tem rolado nos carnavais, nos últimos. Carnaval Salvador, aí ele meio que falou assim que pra ele não faz falta estar inserido neste meio e tal. Então ele fez uma crítica bem contundente, embora ultimamente o Netinho tem sido bem polêmico nas suas opiniões. E eu tava conversando contigo isso, né? Você tem outra visão. Você considera que essa mudança, porque existiu uma mudança em relação à questão das letras, por exemplo, né? Ontem eu tava passando uma música que eu esqueci o nome da banda, que fala da história do Bob Marley, que conta um pouco da história. As letras contavam bastante histórias. Sim, sim, contavam. Madagascar, que é faraó e tal. Então, é uma. Você cantar aquela letra da. Não, Faraó de Tatá. De Faraó é difícil, porque é muita coisa. Então, tem muita gente que fala, mas essa foi a época de ouro do axé, que não era só eu e aí tal, tinha uma letra bem densa, né? Mas, como você fala, foi um momento. Não dá pra ficar reprisando, não tem como fazer remake daquilo. E a sequência das etapas. As pessoas vão mudando, o gosto das pessoas, do povo vai mudando, vão querendo um outro tipo de música também. Eu, por exemplo, é como eu falei, hoje eu canto as músicas e todo mundo adora, todo mundo curte. Tem música que tem gente que tá lá no meu show que nem conhece, mas tá dançando, tá vibrando, tá, poxa, que legal, que não conhecia essa música, entendeu? Então, a música, ela tem esse poder. Não importa de que forma for, em que segmento for, né? Por isso que eu digo que eu sou uma cantora. Se eu quiser cantar, fazer um show todo de MPB, eu vou fazer pepa, estou a fim de fazer um show MPB. Porque é música, né? A música que traz esse movimento. Entendi. Então, música é música, não importa. Eu vou cantar aquilo que me representa, aquilo que eu... Tá, me arrepio, ó, quando eu falo. Aquilo que me arrepia quando eu canto. Mas eu respeito todas as outras. Todos os outros. Então, é assim. É você muito acredita de pessoa que tem também. Espaço tem pra tudo isso, gente, que tá tendo aí também. O Brasil, ó, Salvador, o Carnaval de Salvador, vocês veem na televisão como é, quem não vai lá. É uma loucura. Aquilo tem milhões de pessoas na rua. Nós temos espaço para tudo na vida. Cada um. E domine o seu, né? Cada um domine o seu. Por que que não pode? Os trios vão passando, aí passa um cantando axé das antigas, né? Força e pudor, liberdade ao povo do Pelô. Que é uma música de Tatá, foi isso que eu tava falando, que não foi Madagascar, foi Força e Pudor. Aí depois vem um cantando. Quando eu puxei o na avenida, puxando um trio na avenida uma vez, o Jota Quest foi para o meu trio e eu dividi o palco com Jota Quest, cantando axé. Eles cantando o pop rock deles e eu cantando axé. E a gente dividiu o trajeto todo, botei eles, o Rogério, que é uma simpatia, venha no palanque onde todo mundo, né, os 15 minutos de fama ali de aparecer pro mundo inteiro. E eu dividi com ele de coração aberto, foi maravilhoso, foi uma experiência fantástica. Então é isso que a gente tem que entender. E você participa do carnaval, tem participado do Carnaval de Salvador? A vida inteira, eu nunca deixei. Eu vou fazer 5 shows lá agora no Exato. Carnaval. Exato. Como é que é? As pessoas pedem as músicas antigas, sempre tem esse espaço? Não, repare, no carnaval não tem como a pessoa pedir alguma coisa. Uhum. Porque você tem que montar seu repertório. É você que monta seu repertório. Isso, a gente monta o repertório da gente e a gente canta aquele repertório. Num show, por exemplo, um show mais tranquilo, como os que eu faço no Jack, que eu vou fazer no dia 15, a despedida dessa temporada do ensaio de carnaval Kátia Guima Convida. Sim. Então, é um show que fica mais intimista. Porque as pessoas estão mais próximas. Então, pede, a gente toca, né? Vê de boa. É. E Pepe aí, o que tá perto, tá do lado ali, tá metro. Então, pede muito. Agora, a minha banda, inclusive, qualquer música que pedir, é capaz de eu não saber a letra e eles saberem tocar. Você é Pepe, quem mais a banda tem? Tem Tom. Tom Ávila no teclado. Fala aí, Pepe. Guigo. Fala alguma coisa pra pessoa ouvir sua voz bonita. Estão um vozeirão na porra, viu, velho? Jorge no contrabaixo, né? Eu tô fazendo guitarra, fazendo a vaga de Adriano Gama, por enquanto. Por enquanto que Adriano Gama não tá podendo. Isso, aí ele vai pra guitarra. Eclético. E Júnior Rodrigues na percussão. É uma banda maravilhosa que me ampara de uma forma que vocês perfeita. Que dia vai apresentar agora? Amanhã. Amanhã, dia 8, a gente vai estar na Vila dos Anjos. Faça sua propaganda. André Ará, que ele arrebenta fazendo essas. É a lavagem do movimento Axé na Vila dos Anjos, a partir das 14 horas. Aí o Samba do Alê vai começar e eu encerro. Isso. Né? E amanhã mesmo tem a apresentação com minha banda fantástica. Aí dia 15, que é no próximo sábado, vai ter o Jack, que é o encerramento desse projeto que a gente fez no verão inteiro. Muito bem, você pode dar uma palhinha aí? O que você quer ouvir do agora, do que meu você amor? Vai apresentar. Do que a gente vai apresentar. E de repente, sei lá, aquela que não pode faltar. Que o povo fala... Tem vários que não podem faltar, não, né, Pepas? O que a gente vai fazer? Conta. Essa pergunta é difícil, né? Não é? Lembra do repertório. Raul ninguém pede, não, né? Ave Maria. Não pede. Porque sempre tem alguém que pede Raul. Raul e Axé Music é impossível, né? Mas eu acho que quando vê o repertório... Acho que quando veio o repertório mais voltado assim para o Axé. E o Chiclete, vocês cantam o Chiclete? Chiclete. Pra te espiar, eu dou a volta no seu muro, eu pulo seu muro. Pra te encontrar, eu dou a volta no seu mundo, eu mudo seu mundo. Faço o que quiser de brincadeira, carrossel no céu, selva branca. E nascer em cada estrela novidade, e o muro do seu mundo era saudade. Por que não dizer, posso derreter? Moranguinho no copinho esperando por você. Eu adoro essa música, gente. Quanto mais sorvete, quero teu calor. Quanto mais desejo de amor. Quanto mais sorvete, quero teu calor. Quanto mais desejo de amor. Que massa, que voz. Eu acho que fica bacana assim, você fala o artista que a gente lembra pra música. Porque nosso repertório é bastante. Ele passeia assim por todos os artistas. Cara, e essa versão sua ficou linda, né? Obrigada. O Bel, desculpa. Vocês gostaram? Vocês estão ouvindo aí do outro lado. E você lembra da Micareta em Vitória da Conquista? Oh, meu Deus. Cara, que época, né? Que fantástica. Eu vinha com Banda Patrulha. Era, eu vinha com Banda Patrulha. E a Micareta de Conquista era a melhor e a maior Micareta. Não, mas depois, não era. Mas a Feira de Santo Antão, mas quantas primeira era Conquista. A primeira, isso é fato. Não é bairrismo, não. Não é porque eu sou daqui nem porque moro aqui, não. É porque eu, né, tenho um embasamento pra falar, porque eu participava de todas. Não tinha uma Micareta que eu não participasse. Todas, que você imaginar, da menor à maior. Entendeu? Como é o nome daquela cidadezinha que tem? Menino, a cidade, o trio entra de frente e sai de ré. E a Micareta era massa. O trio não tinha como fazer a volta, não. Ele só podia ir. Ele não tinha como voltar. Não é Conquista, é uma outra cidade. Não, não é Conquista. Eu vou depois me lembrar a cidade. E a Micareta de lá, maravilhosa. Gente. Então eu participei de todas. Eu participava na época de todas. Hoje não tem mais, né? Hoje Massinha tá inovando aqui. É o Massinha, é um lutador, é um herói, um é cara festa, que... né? Ele tá batalhando aí pra trazer mesmo. Já teve, vai ter outra assim. Mas por que será que a Micareta acabou? Mas né? Não foi só aqui. Não foi só aqui. Não foi só aqui. Você acha que é questão de cachês, de agenda? Não, de... isso aí... Será? Não, isso aí deve ter... São outros motivos que... Eu não sou ninguém pra falar sobre isso, mas se uma Micareta, especificamente... só a Micareta, todo mundo fazendo Micareta, só Conquista que não faz. Mas não foi isso que aconteceu. Não, é outras todas também. As Micaretas foram extintas. Massinha tá petando e tá trazendo de volta, mesmo num formato diferente, né? Mas esse formato pode ser que um dia, quem sabe, como eu digo, cíclico, quem sabe um dia desse, a gente, num ano desse pela frente, a gente não tá com o trio de novo rodando, passando pela Praça do Gil, quem sabe. Manda um abraço pro Massinha. Ah, sim, ele é fantástico, maravilhoso. Eu tava te ouvindo lá, ele te entrevistando lá na Eu adoro, amo. E é um amigo de muitos anos, uma pessoa que me incentivou muito, né? Eu adoro ele realmente, e ele é uma pessoa que ele veste a camisa de Conquista. Incentivou você, a própria Ivete Sangalo no início todo da carreira, mundo, né? Ele é muito querido no nosso meio, independente da amizade que eu tenho com ele. Ô Kátia, e você, né, tava lá com o Ricardo Chaves, a Márcia Freire, esse pessoal Tatal. Todo. Eles continuam na ativa com trabalhos solos? Como é que tá? Todo mundo a vida hoje fazendo um trabalho solo, né? Tatal era do Araqueto, hoje ele faz carreira solo. Ricardo Chaves nunca. Não, Ricardo já foi da banda Eva. A primeira formação da banda Eva foi Ricardo Chaves. E Daniela Mercury como backing. Oi? Eu já fui backing vocal de Márcia Freire no Cheiro de Amor. Eu e Vânia Abreu, que é a irmã de Daniela Mercury. Daniela, né? Que é uma que canta. Canta muito, viu? Muito, muito mesmo. Demais. E eu saí, eu fazia backing e fui convidada pra ir. Foi quando eu fui pra banda Futuca, que tinha show no mesmo dia, inclusive, que ia ter o próximo show. E aí ela teve que me substituir, né, Márcia? Cara, eu adoro a Márcia Freire. Eu cara, também. Eu a gente tava junto agora, gravando. Ah, tricotamos bastante. Foi ótimo. Eu gosto muito do trabalho dela. Todo mundo deu uma esfriada, assim, na carreira. Mas todo mundo voltando com força. Márcia tá fazendo várias coisas legais lá. Tatal também. Ricardo continua levando. Ricardo é um puxador de trio maravilhoso. Sara Jane, pô. Por favor, abre a rodinha, meu amor. Abre a rodinha, por favor. Tava lá também. A gente fala que Luiz Caldas é o pai do axé e ela é a mãe. Porque ela desde... Ela tem 40 anos que ela canta, entendeu? E ela o Luiz Caldas também é outro grande artista. Outro, né? Um cara maravilhoso. Multifacetado. Ele não para. Ele, todo dia ele tá gravando uma música nova. Não todo para. Dia ele tá lançando nas redes sociais. Isso, eu isso. Não dou conta de Olha, as de redes sociais, vocês veem que as redes sociais hoje é o maior aliado de uma carreira, seja ela qual for. E hoje, falando como artista, a rede social, as redes sociais são eles são os maiores aliados do artista. Porque antigamente a gente só chegava ao público através de rádio ou televisão. Né? Não tinha outro meio. Era rádio e televisão. E antigamente. Agora o público te acha, né? Ele vai isso, atrás de você. Isso, pergunta, Kátia Guima, você tá por onde? Quando é que você vem aqui em Recife de novo? Quando é que, então, existe uma, sabe? Existe esse movimento todo das redes sociais. Isso é uma maravilha. Eu acho maravilhoso, porque deixa você conectado com o mundo inteiro. Ô Kátia, deixa eu te perguntar uma coisa. Você não compõe, não, né? Não, minha filha compõe muito bem. Ela faz as composições, inclusive com o Hugo, mas ela é fantástica para compor. Eu compunha quando era menina, eu e Nete, a minha irmã. A gente fazia umas musiquinhas assim, bestinhas, e a gente adorava compor. E depois, realmente, assim, a minha vida, eu passei por um turbilhão na minha vida que foi no auge da minha carreira. Eu não tinha tempo para nada. Eu não tinha tempo nem para respirar. Eu não tinha tempo para ficar com meus filhos. Eu não tinha tempo para nada. Eu não resolvia nada. Naquela época, os empresários é que resolviam tudo. Então, eu cheguei da academia, com roupa de academia, cheguei para almoçar, tomar um banho, almoçar. E a minha produtora ligou: Catinha, se arruma que amanhã a gente está indo para África. Olha. É assim, era uma loucura total. Caramba. E a gente foi pra África pra tocar lá no festival que chama Bahia das Gatas, que é na Ilha de São Vicente, lá em cima, no norte da África. Entrou pra essa área de artes cênicas. Você falou até que tava com a Emanuele Araújo, né? Sim, que tem uma carreira é legal de atriz. Você que tem toda essa... Não, eu não sou atriz, porque eu não quero. É isso que eu tô olhando aqui, o seu jeito. Você nunca pensou nisso, não? É verdade. Viu? Mas eu não tinha tempo. Eu não tinha tempo pra estudar teatro. Agora tem. Agora eu tenho. Não, quem sabe? Tempo, olha ali. Só, é assim que é. Gente, daí a opinião. Vocês acham que eu... Os filmes. Você lembra de mim. Fala, cara, quem me deu ideia foi aquele cara lá na rádio. Eu nem tinha pensado nisso. Olha, vocês podiam dar opinião aqui na rádio. O que vocês acham se eu daria uma boa atriz? Atenção, pessoal do cinema aí, porque a gente tá vivendo um momento maravilhoso do cinema, né? Cinema nesse também. Boom. Você viu então, a Fernanda Torres ganhou? É. Nossa! Passou um dia você lá ganhando o Oscar e eu falar, pô, ela nem pensava em ser atriz, fui eu que dei a ideia. Não, aí, pô, pois é. Salva, né? Eu nem pensava em ser cantora. Hashtag Kátia Atriz, Kátia Guima Atriz. Ô, Kátia, é o seguinte, você vai ter que cantar uma música. O que você quer? Eu fico com vergonha de pedir. Ah, não acredito! Aí daqui a pouco você fala, não sei. Pida! Cantar. Fica com vergonha, não, pida. Eu falei pra você que eu sou fã da Márcia Freire, né? Sim, temos algumas da época do Cheio de Amor? É. Quer ver? O que você gosta? Fale aí. Qualquer uma de Márcia Freire, eu sei que qualquer uma mas assim... São várias, eu tenho várias no repertório. Mas eu gosto daquela, é um Aue encontrar você. Essa música é legal, a gente tem no repertório. Eu gosto daquela, tem cheiro de amor. Faz isso. Você vai me obrigar a cantar. A gente podia colocar Aue no repertório, é bem legal, viu? Olha aí, velho. Aue é bacana. Eu sou bom pra dar ideia. Você é ótimo mesmo. Sou um ideal. Qual foi que você falou? Já esqueci, olha. Eu falei, tem cheiro de amor no ar, né? Festando na cidade. Tem cheiro de amor no ar, é festa na cidade, explode o coração. Acende a alegria, vem, segura minha mão. Oh, loucura a gente se encontrar no meio dessa multidão. A gente ri e chora, mas que vai embora e fica louco de paixão. Eu e você, lá no farol, tanta gente bonita assim num canto só. Ah, essa música eu vou botar no repertório, Pedro. Você tá vendo como ele vai? Já avisa a banda. Você tá aí. Vendo que ele vai? O cara é bom, cara. Não tem negócio, a gente não... Avisa a banda. Banda! Avisa a banda aí, que Gui tá ouvindo. Manda um abraço pra ele aí. Kigo? Kigo tá... Kiguito! Meus meninos de ouro. Meus meninos realmente de ouro. Então, Guigo, se prepara aí, viu, Guigo? Até essa música, viu, Guigo? É um frevo, viu, Guigo? É um frevo. A gente fazer essa música e Aue, é um Aue também, é legal. É um Aue. Muito bom. Não, mas tem várias. Não, ela tem um acervo maravilhoso. Eu não sei se ela... Cada ano estourava uma. Ela é letrista também ou ela só canta? Márcia, cantora? Eu acho que ela, quem compõe é a Ivete. Márcia, eu acho que ela não compõe, não. Acho que ela é das minhas, assim. Ela tá mais... Ela diz que ela parece uma cabrita no palco, mas eu ri tanto com Márcia. Eu ri muito, que ela falou assim, é por isso que fomos chamam ela de furacão louro, né? Porque ela disse, e ela pula mesmo no palco, ela bota quebrando. Ô, Kátia, você falou da Ivete. A Ivete é um fenômeno, né, cara? Qual será o segredo? Porque a Ivete não tem uma fase que ela cai, ela tá sempre na crista da onda, né? E nesse meio, pra estar assim o tempo todo, né? Como é? Qual é o segredo? O que você aconselharia a quem tá te ouvindo aí, que tá entrando na carreira, não sei. Não acho que tenha segredo, não, porque tem várias pessoas que a gente sabe que gostariam muito de ficar no sucesso a vida inteira. Eu acho que é muito questão de oportunidades. Eu, por exemplo, tive duas oportunidades na minha vida que não deram certo de uma forma trágica, traumática, que foi uma foi pra banda Eva, né? Você fala que eu assinei contrato traumática? Pra ir. Não, traumática foi do Cheiro de Amor, que eu ia pro lugar de Márcia Freire, inclusive. Você pode contar essas histórias? Pô, claro. Ah, então conta. É, Totó, isso foi antes da banda Eva. Totó era o dono, ele e Manuel e Som, que é o irmão dele, uhum. do Cheiro de Amor. Sucesso total. Só que Márcia resolveu sair por motivos dela, não sei quais, do Cheiro. Uhum. E Totó, uma vez eu cantando na Banda Patrulha, né? Aí tava o show do Cheiro e Banda Patrulha, em Feira de Santana. E Totó foi lá e no final do show da Banda Patrulha ele chamou meu produtor e disse assim: olha, eu vim aqui hoje especificamente pra ver Kátia atuando. Porque a voz dela eu já conheço muito e adoro, amo. E eu só queria fazer o convite a ela depois de vê-la no palco. Então eu vim hoje aqui, foi pra feira, né? Saúde Salvador, foi a feira, vim hoje aqui só pra ver Kátia no palco. E adorei o que vi. Ela topa ir pro Cheiro de Amor no lugar de Márcia. Se ela topar, amanhã a gente almoça e ela assina o contrato. Aí ele... Claro que ela nem me perguntou, nem nada. Né? Claro que ela topa. Ave Maria, o Cheiro de Amor estourado no auge. E aí morreu voltando de lá. Como é? Foi. Ele. Repare, aí fala assim: só vim aqui ver Kátia. Eu fiquei traumatizada mesmo. Agora eu arrepiei. Eu me arrepio toda vez que eu canto isso. Ele teve um acidente, ele caiu no rio e morreu preso no cinto de segurança. Aí o irmão dele. Que e Manuel, aí não sei por que motivo, né? Todo mundo tem seu cash. Chegou a ter uma reunião ou duas comigo, mas o povo diz na época que é porque eu era casada. Eu não sei, né? Mas as pessoas falam muito. Mas eu fiquei muito triste com isso. Eu fiquei. E você não sabe. Não foi nem a Banda Eva. A Banda Eva foi outra história que eu conto já já. Quando eu fiz minha carreira solo, que foi exatamente porque eu. Tinha assinado contrato com a Banda Eva. Aí eu já vou contar logo que é uma coisa, puxa outra. Com a Banda Eva pra ir pro lugar de Vete. Assinei o contrato e já estava indo com eles, com a banda, pras capitais, né? Que eles cantavam, que o bloco, a Banda Eva tocava, pra fazer participação. Então já tinha faixas. Kátia Guima, bem-vinda à Banda Eva. A gente me esperando no aeroporto. Já estava uma coisa bem. Mas Ivete resolveu ficar por mais 2 anos estourada. Né? Uhum. Tava lá e talvez ela tenha entendido que não era o momento certo pra sair, porque pra sair pra fazer carreira solo você tem que ter muita base, você não pode sair de qualquer jeito, né? Então ela entendeu ficar mais 2 anos. O Eva aí, ótimo, gostou. O que a gente faz com o Kátia agora? Que já tava com o contrato assinado, com a multa altíssima, né? Pra receber. E aí me fizeram a proposta de fazer minha carreira solo. Fui pra onde? Conseguiram aqui, gravadora, levaram meu trabalho, tudo. A Sony Music me abraçou. Um cara chamado Roberto Augusto, que era o presidente da Sony Music Nacional, me abraçou. De uma forma que ele queria que eu fosse pra morar no Rio, porque ele queria que eu fizesse um World Music. Eu disse: olha, vamos devagar, porque eu não tenho como largar tudo agora. Sair de um segmento, largar tudo em Salvador e me desbandeirar pra aqui, pro Rio. Aí chegamos no consenso de fazer um disco World Music. Axé World Music, que é uma coisa. Você vê que se você ouvir as músicas, ela tem umas misturas, até berimbau, tem umas coisas bem diferentes no arranjo que Ramiro Mussolto, que também já foi pro segundo plano, fez. Então a gente chegou no consenso. Aí a gente vai caminhando e. Você topa aos poucos chegar onde eu quero colocar você? Topo. Uhum. Abriu a convenção da Sony Nacional. Imagine, todo mundo lá. Quem tava no telão atrás dele? Kátia Guima. Aí ele falou assim, todo mundo. Ah, nossa, eu tinha pra botar tapete vermelho quando era eu e Roberto Carlos, eu e Roberto. Lá na Sony, mas é sério. Todo mundo, cara, sério. Ele falou, vocês prestem atenção nessa. O nome dela é Kátia Guima. Tá gravando agora, entrou na Sony. Preste atenção nela que eu vou transformar ela na maior cantora que o mundo já viu. A convenção da Sony. Ele tomou 5 tiros num posto. Ah, não, velho. Foi. Aí eu fiquei com medo até quando alguém falava assim. Você já tinha contado essa história em algum lugar? Já, poucas vezes. São histórias, como eu disse, são traumáticas, Kátia. São coisas assim que realmente me deixaram muito mal. Você falou um documentário sobre a sua história. Tem um livro chamado Por Trás dos Tambores. de Jonga Cunha. Que tem essas histórias? Que tem a história de todo mundo. Ele, porque Jonga trabalhou com vários artistas. E ele foi meu empresário por muitos anos. Ele era um dos donos do Eva. E depois ele saiu e foi comigo. Entendeu? Quando. Quando Kátia, e como é assim? Hoje foi horrível, você é outra pessoa, porque nós todos, né? Sempre evoluímos, mudamos nossa mente, mas na época, né, que você era bem mais jovem e tal, como é que ficou sua cabeça com esses dois eventos? Você entendeu que obra do acaso, isso acontece, Deus escreve certo por linhas tortas, você conseguiu compreender, você ficou abalada, como foi essa? Não, eu não me abalei cabeça? Nem quando abalada, eu fiquei por eles. Não, sim, assim, eu falo em relação à carreira, pela situação, né? Carreira. Não, eu sempre fui uma pessoa que eu ia falar disso quando você falou de Ivete. As coisas, elas, quando elas têm que acontecer, as coisas têm uma força muito grande. Eu o universo, ele é muito poderoso. Eu penso assim também. Né? Então, quando elas têm que acontecer, elas vão acontecer. Quando não tem, não vai. Não importa por que caminho, não vai dar certo. Então, aí você entenda. Ivete teve, ela tinha que chegar onde ela está. Ela tinha, o caminho dela era esse, o meu não era. Então, ela surfou, uma onda acabava, a crista acabava, ela pegava outra aqui atrás. Já vinha outra pegando ela e levando. Não é assim que a onda faz? Uhum. Então, não é todo mundo que tem, que tá nesse, que o destino tá traçado assim. Entendeu? Então, eu tive muita sorte, eu fiz muita coisa, mas eu fiz muita coisa. Eu cantei em 98 também, eu cantei o hino nacional para a seleção brasileira lá em Paris. A Coca-Cola me levou para Paris. Passei uma semana lá, a Coca-Cola me bancando, gravou um jingle, né, com aquele Michael Sullivan, que foi o Sullivan que gravou esse jingle lá no Rio. Fui pro Rio, gravei esse jingle, fui pra Oswald Laferrière, quer dizer, eu fiquei em Paris e Oswald Laferrière é onde eles faziam os treinos. E eu cantei o Nacional, né, lá em Paris com eles todos, imagine, aquela seleção de 98, Ronaldão, Ronaldo Gaúcho. E que a gente podia chamar Bebeto, de seleção mesmo, né? Que era seleção. Com, né? Maiúsculo. Mas eu vivi inúmeras coisas maravilhosas na minha carreira. Eu fiz uma carreira internacional lindíssima. Mas eu sou uma pessoa que eu aceito. Eu tenho dentro de mim uma aceitação bacana. E isso é bom, porque eu não sofro. Entendeu? Eu sofri muito mais. Esses dois episódios que eu contei, foi sofrido porque foi muito traumático, foi um negócio assim. Tragédias, na verdade. Foram tragédias que aconteceram à minha volta. Agora, eu não tenho culpa disso, né? Mas não é que eu me sinta culpada, mas foi horrível. A pessoa fala assim, eu vim aqui só pra ver Kátia, meu Deus, eu fiquei, eu chorei muito, eu fiquei abalada mesmo, né? Não, mas detalhe, quando o Roberto Augusto tomou 5 tiros, desculpa, pode só falar. Pra encerrar, pra finalizar o assunto, ele foi afastado, ele não morreu não, ele ficou paraplégico. Só que ele foi afastado da presidência. Entrou um outro presidente com o cast dele. Kátia Guima fez o quê? Dançou. E eu não tinha ido pra banda Eva quando Ivete saiu, 2 anos depois, porque a banda Eva era Polygram, se não me engano, era Polygram. E eu era Sony. A Sony não me liberou, porque ela podia ter liberado. Só que como o Roberto Augusto tinha esse projeto todo pra mim, ele não me liberou pra ir pra banda Eva, pra outra gravadora. Aí não liberou e morreu meses depois. Que já tinham colocado Emanuele. Sim, amor. Eu vou fazer um papel aqui de produção. Um amigo meu aqui, poeta também. Sim. Ele perguntou o nome do livro. Por Trás dos Tambores, Jonga Cunha. O nome é livro, Por Trás dos Tambores, Jonga Cunha. Conta, inclusive ele disse, sabe o quê? Todo mundo, todo artista tem direito a uma página. Ele disse que espremeu, mas Kátia Guima, ele não teve como não fazer. Espremido, tiveram que ser duas. Eu sou a única lá. Ele, lógico, te entrevistou, né? Não, ele sabia das histórias. Ele não chegou comigo a entrevistar você? Ele contou histórias que ele viveu. Ele conta histórias, entendi, que ele viveu com cada artista. Entendi. Com certeza. Aí tem Ivete. É muito bom o livro. Leco Maia, que foi meu companheiro da banda Patrulha Futuca, ele fez um livro agora também. Olha, Leco Maia fez um livro, cara, falando sobre. Também tem a história de Kátia Guima. Tem Kátia Guima quando começou. Porque ele conta, na verdade, ele não é nenhum nem outro fizeram assim um livro de entrevistas. Não é o artista que conta, é ele que conta a versão dele do que ele viu, do que ele presenciou, entendeu? Que interessante. Por trás dos tambores. Ainda esse livro é maravilhoso. Eu tenho um engavetado para fazer dessa mesmo formato aí. Mas, Anja, me bote lá, livro. Porque você já tem 8 anos comigo. Tem várias histórias. Histórias de bastidores, de. Algumas eu consegui autorização, não. Pode falar. A minha já tá dada. Essa história que você até contou. Até do dia que eu não vim dar entrevista, pode entrar. É, mas é esse muita livro, história, gente. É muita história. Aqui, se for escrever, né? O Pepe já falou que sabe de muita história interessante. Você, num instante, falou aqui, né? Do axé. O pessoal do rock aqui também. Tudo. Tem uma. Acho que é. Uma pessoa que escreveu um livro sobre a história do rock. É igual a casamento. Você acha que um casamento que dura 20, 25, 30 anos. Quantas já estão ficando achando que é só lá, oh, tão bonitinho, 30 anos de casado. Não. Altos e baixos, altos e baixos. E olha, você vê, eu adoro essas histórias, né? E é uma tendência, você vê que a Netflix, os streaming, tem sempre documentários sobre artistas, né? Eu vi o de Gal Costa. Você viu de Gal? Eu tava assistindo. Amei. O Kátia, assista o da Dana... Eu vi o de Tim Maia. Você viu o de Tim Maia? Muito bom, muito bom. Assista o Donna Summer. Vou ver hoje. Então, assim, é um nicho hoje, né, do audiovisual. Abrir um vinhozinho lá e ver o Donna Summer. Hã? Vou abrir um vinhozinho lá e tomar um. Abrir um vinhozinho pra ver o quê? Abrir um vinho pra ver Donna Summer. Ah, início do documento, não vou contar pra não dar spoiler, mas assista, cara. Vou assistir. Tem muita música. Eu não sou muito preocupada com spoiler, não, viu? Eu gosto de acompanhar a história, não interessa o que eu saiba dela. Na hora que você assistir o início, você vai lembrar, falar bem eu que ele amo falou. Dona é um início meio assim. É maravilhosa demais. Nossa, gente. E quando você conhece a história, o que ela passou. Tem de Whitney Houston? O de Whitney Houston, não vi ainda, você acredita? Será que tem? Tem, sim, eu não vi. Eu não vi, mas tem. Pena que o fim foi, né? É isso, cara, as histórias por trás de vocês, artistas, né? O que vocês passam nesses bastidores, as pessoas não imaginam, né? Acha que é só o glamour, né? Aquela coisa tal, que a vida é uma maravilha. Não, de forma alguma, né? Você sofre muito, o sucesso, ele oprime. O sucesso, aquele sucesso de você. Vocês acham que a vida de Ivete é fácil? Ela tem uma família, ela tem irmã, ela tem os irmãos dela, ela tem família, né? Ela tem os filhos, ela tem a vida dela particular. Não sobra muito tempo, não, gente. Eu sei porque eu já vivi isso. Não sobra muito tempo. Hoje, eu estou exatamente. Eu só vivia falando, um dia eu vou morar no interior. E vou ter uma família, porque meus dois filhos são mais velhos. O Hugo tem 38 e a Ana Luísa tem 35. Eu tenho 15, entendeu? Mentira, eu não tenho nem aí pra idade, não. Eu tenho 58 anos, eu faço 59 esse ano. O Hugo faz 39, a Ana Luísa faz 36. Tem uma netinha de 4. Não, você não parece, tem, enfim. É, mas tenho. O povo me esculhambou tanto lá em Salvador ontem. Minha filha, pelo amor de Deus, me conte aí. Eu digo, não venha não, viu? Ainda nem fiz minhas plásticas. Mas. Ô, Kátia, eu acho que seu segredo também é a alegria que você tem. Eu ia fazer uma pergunta, eu ia falar assim, depois de tudo que você falou, eu ia te perguntar assim, mas você tá feliz? Eu não vou perguntar isso, porque a sua cara não nega que você tá feliz. Você tá muito satisfeita com tudo que você conseguiu. Eu estou onde eu verbalizei que queria estar. E hoje eu tenho um marido, eu sou casada há 18 anos. Temos um filho de 12, vai fazer 12 esse ano. Então, eu tô vivendo exatamente o que eu verbalizei. Gente, é sério, verbalizar é uma coisa seríssima. Quando você verbaliza uma coisa, não é que vai acontecer. Ah, Kátia, para com isso, vai acontecer. Não é que vai acontecer. Eu verbalizava isso há anos atrás. Há 15 anos atrás. Não, eu tenho 18 com o Bruno, vou fazer 19 esse ano, então há 20 anos atrás, eu nem conhecia Bruno. Um dia eu vou ter uma família com um filho, uma família, criar um filho junto, porque meu marido me largou, o pai dos meninos, quando eles tinham 1 ano e 4. Ele me largou, me deu um pontapézão lá. Ainda tem essa história aí. Olha, quem vai fazer seu documentário serei eu. Vou fazer esse documentário. Eu vou fazer o livro. Pepe faz dos artistas e eu faço da minha vida. Eu vou fazer o audiovisual. Faço, se ninguém fizer, agora farei. Vai ver. Vamos passar na Netflix isso. A sua verbalizei história. Isso e hoje é o que eu vivo. Eu moro aqui. Eu não considero nem conquista interior, porque. Né? Conquista é um lugar que tem tudo. Isso aqui é verdade. Maria. Isso aqui é uma oitava maravilha do mundo, uma qualidade de vida fantástica. Né? Principalmente para quem mora em Salvador. Salvador não tá brincadeira, não. Não, tem pesquisa aí, complicado. Né? Uma das 100 melhores cidades para se viver no Brasil. Vou dizer de novo, não é bairrismo, não. Falo com embasamento. Porque eu ouvinte, conheço tudo. Mandando um recado aqui, falando pra você que as suas histórias, o Azevedo lá do Bairro Brasil. José Oi, Azevedo. Diz que suas histórias são dignas de um filme. Aí, tá vendo, Azevedo? E tá que vendo? A Kátia tem uma voz belíssima. Já falaram aí, e a atriz, possibilidade, já tá pode vendo? Ser a própria, né? Azevedo, então aproveita e fala, você acha que eu daria uma boa atriz, Azevedo? Obrigada, meu lindo, pelo seu carinho, Azevedo. Um beijo muito carinhoso pra você e pra todos que estão nos ouvindo. Kátia, você é maravilhosa. Então, vamos explorar então essa voz linda sua aí, né? Vamos. Eu não vou pedir mais música, não. Azevedo, bate aí, o que você quer ouvir? Peça a sua música, que a Kátia canta. E Pepe que se vire. Ele vai ter que se virar, mas o pior que o bichinho sempre se vira mesmo. Mas aí é com você. Ele se vira sempre nos 30. O galo canta de trás da. Quando eu falo pra ele, ele já tá organizando aqui, mesmo sabendo que não pode não dar certo. Eu quero assistir esse show de vocês aí, que aí eu vou ficar lá na frente toda hora pedindo música, eu quero ver. Quem chamou esse cara? Ah, é o cara da rádio. Sim, sim. Estão pedindo você cantar Pequena Eva aqui, não sei. Pequena Eva, vamos então. O nome da música não é esse, não. É Eva, mas você entendeu. É, Pequena Eva. Depois eu vou cantar a música nova que eu gravei de Leo Preto. Ó, menino. Meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu. É o fim da aventura humana na Terra. Meu planeta Deus, fugiremos nós dois na Arca de Noé. Olha bem, meu amor, o final da odisseia terrestre. Sou Adão e você será. Será o quê? Minha pequena Eva, o nosso amor na última astronave. Além do infinito eu vou voar, sozinho com você. E voando bem alto, me abraça pelo espaço de um instante. Me envolve com teu corpo e me dá a força pra viver. Minha pequena Eva. Essa música eu sempre encerro com ela, meus shows. Aí é uma firula danada lá, viu? Não é assim aqui, assim não. Lá é o babado. Menina, essa... É porque tu tá só com violão. Aquela hora que você chegou, eu fiquei sem querer te dar água gelada. Falando, pô, não tenho que nada, o pessoal tem que cuidar da voz. E sua voz é maravilhosa, assim. O que que você faz pra manter isso aí? Você tem algum... Eu... Nada. Come maçã, sei lá o que não, que você faz. Menino, amiga minha. Eu gosto de saber, porque eu também preciso tratar minha voz. Não. Eu acho que é questão da respiração mesmo. É, né? É. Tu fez fonoaudiólogo, esse negócio? Não, eu fiz com uma professora de música. Só que os professores de música, eles, ao contrário do que muita gente pensa, eles não ensinam ninguém a cantar. Mas ele vai lhe ensinar. Então, tem várias coisas. Você usa palato. Você não... Pra você cantar e sua voz alcançar o que você deseja, você primeiro tem que saber seus limites. Eu, por exemplo, tenho 3/8 e meia de voz num teclado. Eu vou. Aqui são mais 3/8 e meia. Pá, pá, pá, pá, pá, até lá em cima. Eu sou soprano, então os tons altos me favorecem. Olha. Né? E eu uso. Pra eu cantar, eu uso a respiração intercostal diafragmática, que é pelo diafragma, já tá dizendo o nome. Eu uso, dependendo da nota que eu queira alcançar, eu uso o palato mole, que é o que você tem depois do céu da boca, é o palato duro, e o palato mole vem depois, um negocinho molinho, que não é umas glândulas molinhas, aquele é palato. Sim. Só que é o palato mole. Então, é uma ciência, cantar não é só chegar e abrir a boca e cantar. Técnica, né? Existe técnica. Então, eu aprendi as técnicas de vocais. É claro que o dom, ele tem que vir junto com você. Eu canto pra família, na família, todo mundo. Ah, Kátia é pra cantar. Bota a Kátia pra cantar desde pequenininha. Porque minha família é toda de violeiro, né? Toda musical. Então, o dom ele já vem junto. Mas a técnica você tem que aprender. Porque eu cantando, a minha voz é diferente de falando. Eu falo de um jeito e canto de outro. Eu bem sei como é isso. É, você entendeu? Então, é isso aí, não tem assim, é técnica. E você nunca usou nada de equipamento? Não, porque tem, hoje tem um, eu esqueci o nome que o pessoal usa, que fala aquele negócio na voz. Mas entenda, né? Eu antigamente... Não tem o nome? É? Tem na voz? Os afinadores digitais, né? Tem um negócio que o pessoal usa, essa a juventude aí. Melodyne. É uns trem, legal. É. Uns trem desse aí. Nossa, e a pessoa, que eu não uso, a pessoa não canta nada, aí vai, mia lá é e joga no computador. Ah, isso é o Melodyne. Isso é Melodyne. Realmente o computador, ele chega a voz da pessoa para. Você pode cantar do jeito que você quiser. Que o computador. Tá rolando isso, não tá, Pepe? Vai. Tá rolando. Há muitos anos isso rola. Não é de agora, não. Se botar um Melodyne numa música que eu gravar, eu endoido. Pois é, olha, a Kátia canta de verdade, meu. Se você quiser aprender a cantar, é aqui o Andrei me mandou aqui. Autotune o nome do negócio. Autotune, né? Autotune? Você nem nunca ouviu falar, graças a Deus. O Melodyne é nos estúdios, né? Nos estúdios de gravação tem. Chega. Tem um tal de autotune. Não precisa, não. Pode deixar que eu vou lá e faço. Ô, Kátia, você falou que tinha uma música do Léo Preto. Tem uma do música Léo Preto que ele fez com a Cláudia Leite. Um abraço pro Léo Preto, tá sempre ouvindo a gente. Que eu gravei, inclusive a voz, quem fez o arranjo foi meu filho, Hugo Guima, com Bodega, que é um filho querido também, que a vida me deu. E a gente colocou a voz, eu e minha filha, Ana Luísa, no estúdio de Pepe. E pra quem não sabe, Luciano, Pepe tem um estúdio, viu, gente? Atenção, de gravação, gente. Atenção. Vamos colocar mais um jabá aqui no programa. Se você precisa gravar, depois você faz seu comercial, viu? E aí eu fui pro estúdio de Pepe, já chegou, né? Vamos botar a voz. E aí ele me dirigiu lá, gente, eu não tô falando, ele faz tudo por mim. Até me dirigir, ele dirige. Então, a música Amor Vou Te Levar, Léo Preto. Noite de carnaval, aquela folia no meio da rua. Não sei por bem ou por mal, você me olhou e eu tô na tua. Agora espero pra ver a noite chegar mais depressa. Só pra ficar com você, fazer um carinho, neguinho, sem pressa de acabar. E é tão bom ficar contigo. Já sei que você nasceu pra mim. Te amar é o que eu quero e preciso. Pois você com seu encanto me faz muito mais feliz. Amor, vou te levar comigo pra onde quer que eu vá. Teu sorriso e teu canto é nosso aquele mar. Eu nunca vou esquecer você. O nosso amor não vai ter fim. Temos muito pra viver. Hoje eu sei que você nasceu pra mim. Ela é linda, eu adoro essa música. Léo, um beijo, querido. Essa aí vocês colocam os arranjos aí, entra bateria, baixo, tal. Tudo. Aqui a gente toca só com violão, tá, gente? Pepe tá ali se virando no violão, mas com a banda inteira. Mas já tem ela mixada, não, né? Já tem gravada e pronta. Ô, me manda. Vamos tocar na rádio aqui, pronto, cara. Pipas. Vou mandar pra você. Você que não manda, não, viu? Vou mandar, juro. Pessoal, cara, obrigado pela presença de vocês aqui. A gente não viu a hora pra passar. Não vi que, mesmo. Você sabia que já. 5h30? Pepe falou que tem. Eu sou aqui já coordenando o ensaio. Já mandei duas músicas pra tirar. Cara, nós ficamos tão envolvidos aqui. O monitor desligou aqui, morreu, parou tudo aqui. Eu esqueci que mas eu tô num programa de rádio. A gente nem sente que. Pois é, eu nem lembrei que eu tô no programa. Você lembrou? Não, eu faço. Já é como milhares se dizer, é o meu natural. Mas vocês são fantásticos. Obrigada, cara. Meu que amor. Eu queria agradecer de verdade. Volta aí, volta depois. A gente volta depois. Deixa passar o carnaval, que agora a gente tá meio embolado. Uhum. Mas aí depois do carnaval, aí a gente. Eu venho contar como foi meu carnaval. Ah, tô olhando aqui pra você, prestando atenção no que você tá falando, mas pensando em outra coisa também. Você faz isso de olhar pra pessoa e prestar atenção sim, e também ficar pensando? Sim, que eu passo vergonha. E porque eu não tô vendo a pessoa pensa que você tá. E você ela. Tá, ó, vou comprar uma pasta de dente quando eu sair daqui. Mas não, eu estava prestando atenção no que você está falando, mas a gente tem um projeto que a gente inventou aqui na rádio chamado Duetos, que a gente reúne dois artistas para isso aqui que a gente está fazendo e eles ficarem juntos aí. Vamos combinar. Sei quem seria essa outra artista. Vamos pensar. Você pode e outra pessoa. Pode ser outro. É. viu? A gente pensa. Pronto. E vocês entram, vão contactar comigo vai e tá tudo certo. Vai ser maravilhoso. Duetos. Já aceitei. Kátia já Guima. Aceitei o convite. Já pensou se a gente consegue chamar a Márcia Freire? Já pensou? Kátia Guima e Márcia Freire aqui. Ah, né? Ela veio aqui um dia em Conquista, né? Ela vinha de novo, mas aí terminou não vindo, mas ela vem. Mas aqui que não falta é artista, sabe? Ah! E cantora, falei, então. Celeiro muitas, de música, né? Que é maravilhoso. Muito mesmo. A qualidade musical de Conquista, que eu encontrei aqui quando vim pra cá, é fantástica. E só melhora, né, Pê? Pepe trabalha com música aqui há quantos anos? Eu tenho 31 anos. Rapaz! Toda vez eu me surpreendo, assim, às vezes nos bares, no. Uhum. Festas particulares, onde é que apareceu isso aí? Isso, imagine ele há tantos anos aqui em Conquista trabalhando. E a gente se surpreende. Muito bom mesmo. É, esse lado cultural de Conquista eu gosto demais. Muito bom. É forte, é bom. Então, meus queridos, mais uma vez, obrigado. Eu acho que os ouvintes também estão super felizes de ter passado esse momento. A gente agradece. Obrigado, Kátia, por compartilhar também um pouco da história da sua vida, uma história como você mostrou aí, né, que tem seus momentos, teve seus momentos difíceis e você consegue falar sobre isso e consegue até mostrar a força que você... Eu me arrepiando inteira, né? Sempre, até hoje. Isso tem eu percebi anos. Como você... Mas eu fico toda arrepiada, mas eu... Ficou emocionada aqui na hora que você falou, eu né? Eu fico porque foi forte. É forte, né? É, cara, muito forte. E é isso, parabéns pela sua carreira. Obrigada, você representa demais o axé, representa a nossa cidade aqui. 40 anos de axé, gente. É muito ano. Muito mesmo. Eu tenho 35, eu achei que era 30 de carreira. Eu falei, peraí, vamos fazer as contas aqui que tem alguma coisa errada. Se foi no, e foi em 90 mesmo que era o Bloco Futuro. Foi 1990 de bola. E continue assim com essa sua alegria, com essa sua vitalidade. Amém, amém. Essa voz maravilhosa. E eu quero ver seu show em breve. E pode reforçar aí o convite pra galera te ver amanhã, né? Não, amanhã, lá na Vila dos Anjos, a partir das 14 horas. Vai ter samba do Alê, depois Kátia Guima. É muito bacana a festa. Vocês estão todos. Eu acho que vocês não deveriam perder, porque é muito bom. E quem não puder ir amanhã, por algum motivo, mas vá. Vá no dia 15, que é no próximo sábado, de amanhã 8, lá no Jack. Que a gente faz também uma coisa bem legal, bem bacana, simples, interagindo com todo mundo, não é aquele show daquele palco alto que o artista fica lá. Não, a gente faz, é muito bacana mesmo. Tá certo. Tem o dia 23 também. Tem o dia 23. Olha só, vocês podem me ver aí até cansar. No La Pança, né? No La Pança, dia 23 tem no La Pança, que é uma feijoada que ele faz aos domingos, né? Ele já veio até falar que é muito legal isso aí. O La Pança, eu adoro o La Pança. Eu também gosto de lá. Eu gosto muito. Tem tudo de bom, tudo de bom. E é um espaço cultural, né? Uhum. Tá sempre a galera abrindo as portas, né? Pra várias pessoas, pra todo mundo. Luciano, quer falar aí alguma coisa? Agradecer, né? Pelo convite, pelo papo que foi excelente, né? Obrigado. Sempre, quando envolve axé e as histórias do axé. São tantas emoções. Perde, aí vai contando a história, você vai lembrando de outra, mas não... Fica assim, vai surpreendendo com as histórias que exatamente, eu tenho 8 anos comigo sem coisa. Eu conto com ele e ainda se surpreende. Se eu faço coisa, ele fica, meu Deus, pois é muita história mesmo. Tá certo, então, sucesso aí pra vocês. Um beijo, gente, beijo. Valeu. Pra vocês que ficaram com a gente, beijo no coração, a gente se vê, se não for amanhã, sábado que vem, e no outro domingo, tá tudo em casa. Tu volte aqui. Eu volto, meu, não se preocupe. Não poderemos mais viver sem você. Obrigada, viu, Pepe? Obrigada, como sempre. Obrigado, Kai. Galera, obrigado a vocês também. E olha, a gente passou um pouquinho aqui do Wesby Retrô, mas vai começar daqui a pouco. Acho que não tem nem. Tem um intervalo aqui de 30 segundos. E pra você, o Wesby Retrô, só flashback nacional, internacional, pra você curtir aí a sua sexta-feira. Eu vou pegar carona com a galera que tô indo embora, tá? E volto na segunda-feira, se Deus quiser, 3 da tarde, com o programa Tarde Wesby. Bom final de semana pra vocês. Valeu, tchau, tchau. Beijão. Beijo.